Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM e também a toda a nossa audiência que nos assiste, que nos ouve nas páginas da loja Esotérica Virtual, a Levir, e também no nosso canal do YouTube. Um grande abraço para toda a nossa audiência e também para você que já faz parte do nosso canal da Levir no Facebook. Procurem ouvintes a Levir no Facebook. Nosso grupo já vai chegando a 8 mil associados, membros que diariamente recebem mensagens, frases, imagens, as mais diversas, um ponto de encontro para aqueles que estão buscando, ouvintes, a sabedoria sagrada, o conhecimento esotérico, que estão afinados com a teosofia e com o nosso programa Lux Esotérica, o único programa diário transmitido em língua portuguesa falando de teosofia, de esoterismo, de ocultismo. E, ouvintes, nesta noite vamos dar continuidade aos nossos estudos dos temas do livro A Doutrina Teosófica, que tem conhecimentos das obras magnas de Helena Petrovna Blavatsky, A Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta, essas obras monumentais que muitos estudantes enfrentam, ouvintes, pois são os cumes mais elevados realmente do conhecimento esotérico. Alguns escalam com sucesso e alguns poucos ouvintes chegam a completar essa escalada e atingir realmente a compreensão, mesmo que parcial, do que Blavatsky tentou transmitir, pois, como ela mesmo disse, para A Doutrina Secreta, como subtítulo, a Doutrina Secreta é a coleção, ouvintes, de conhecimentos, o sumário da ciência, da filosofia, da religião, tomadas de um ponto de vista espiritual. E no dia de hoje, ouvintes, não poderíamos começar esse estudo por um tema mais polêmico. Vamos colocar aqui a visão teosófica blavatskiana sobre a divindade, sobre Deus. Depois vamos também colocar os nossos comentários, porque, como ouvintes, o estudante esotérico, o esoterista, o teosofista, o maçom, o espírita, o Rosa Cruz, como ele vê Deus, ouvintes, aí estará o traçado, o caminho da sua evolução. Mas vamos direto às palavras de Blavatsky, que nos diz o seguinte: repelimos a ideia de um Deus pessoal ou extracósmico e antropomórfico, que é tão somente a sombra gigantesca do homem e nem sequer do melhor dele. Dizemos e provamos que o Deus da teologia é um conjunto de contradições e uma impossibilidade lógica. Portanto, nada temos a ver com ele. Na verdade, quando falamos da deidade e a identificamos com a natureza, tornando-a, portanto, contemporânea da mesma, ou seja, de Deus, referimo-nos à natureza eterna e incriada, e não a vosso ajuntamento de sombras passageiras e imaginárias ilusões. Deixamos para os fazedores de hinos o considerar ao céu visível e o paraíso como o trono de Deus e a nossa terra como seu escabelo. Nossa deidade não se encontra nem num paraíso, nem numa árvore especial. e muito menos numa casa ou numa montanha. Na verdade, está em todas as partes, em cada átomo do cosmos, tanto visível quanto invisível. No interior, acima e ao redor de cada átomo invisível e molécula divisível. Porque ele, né, com as três letras maiúsculas aqui, o ele que é o misterioso poder da evolução e involução, a potencialidade criadora, onipresente e que é o onipotente e onisciente. Numa palavra, nossa deidade é a eterna construtora do universo, não criando, mas fazendo evoluir incessantemente, surgindo o universo de sua própria essência sem ser criado. Em seu simbolismo é uma esfera ilimitada, com um atributo eternamente ativo que abarca todos os outros atributos existentes e imagináveis. Ele próprio é a única lei impulsionando as leis manifestadas, eternas e imutáveis. Dentro dessa lei, que jamais se manifesta, posto que absoluta, e que durante seus períodos de manifestação é o eterno vir a ser, o eterno devenir. Assim, ouvintes, com aquela característica verve crítica, Blavatsky define uma visão teosófica sobre a divindade. Assunto esse, ouvintes, que não só é muito amplo, não só é foco, ouvintes, da teologia, é foco de muitos filósofos, de muitos pensadores, mas, ouvintes, principalmente deve ser o foco para cada um de nós. Porque, ouvintes, nós, cada um dos buscadores da verdade, precisa um dia sentar tranquilamente no local mais aprazível e mais recôndito possível para pensar sobre qual ideia nós temos sobre Deus. Porque, ouvintes, ao pensar sobre Deus, nós estaremos pensando sobre nós mesmos. Nós estaremos pensando sobre a nossa origem. Para saber quem nós somos, nós precisamos saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Se nós, ouvintes, fôssemos acreditar no que a ciência nos diz, de que o acaso da colisão dos átomos, das substâncias químicas, desenvolveu a vida e desenvolveu essa consciência que nos faz entender. Então, ouvintes, o Deus da ciência é o acaso, é a sorte, é o azar. E nós podemos perceber, ouvintes, muito claramente que o que nos revela o universo não pode ser fruto nem do azar, nem da sorte, nem do acaso, mas sim é fruto de consciências, ouvintes, entre as quais nós nos encontramos. Então, quando Blavatsky, a grande precursora desse pensamento esotérico moderno, a grande enviada dos Mahatmas para fincar, ouvintes, uma vez mais no Ocidente, a bandeira do conhecimento esotérico, da sabedoria divina que sempre existiu sobre esse planeta e que foi preservada pelos Mahatmas para que ela não desaparecesse do mundo nas eras mais tenebrosas que esse planeta já passou. Quando Blavatsky refuta a ideia de um Deus extracósmico, ou seja, um Deus que está fora do universo E o pior, quando ela refuta o Deus antropomórfico, ou seja, aquele Deus que mais se parece com um ser humano, que a iconografia, a imagética tem tentado descrever Deus no alto de uma montanha, ou pairando nos céus, sentado num trono, rodeado de luz branca, vestido também de branco, com longas barbas, e de lá, ouvintes, enviando e ribombando os trovões e lancinando os relâmpagos, como acreditavam muitos antigos, ou como descreve a mitologia grega quando fala de Zeus, que estaria lá no alto do Olimpo com outros deuses. Na verdade, ouvintes, esse Deus parecido com um homem não pode, ouvintes, não há absolutamente nenhuma condição de que ele exista, a não ser no imaginário do próprio ser humano. O ser humano que inventou essa figura, talvez até para ficar mais fácil de ser entendida nos sermões, nos catecismos das diversas religiões do mundo. Mas, ouvintes, nós temos que evoluir de uma visão tão infantil. E o pior, ouvintes, nós temos que evoluir não só do Deus que está fora do universo, que cria um universo à parte dele, e também devendo sair fora desse Deus que mais se parece um homem. E como disse Blavatsky, um homem que nem é o melhor dos homens, porque há livros sagrados que imputam a Deus características humanas que são até desagradáveis, como a ira, né? A ira de Deus, a vingança divina, descrevendo Deus como Deus de exércitos, Deus que defende um exército numa batalha contra um outro exército inimigo, um Deus que esmaga povos, que manda pestes, que castiga a uns enquanto dá benesses a outros. Essa visão antropomórfica nós temos que descartar, ouvintes. E também, aí eu acrescento aqui um ponto nessa descrição de Blavatsky, temos que descartar, ouvintes, esse Deus teatral, esse Deus cinematográfico, como descreviam os gregos, né? Quando faziam aquelas peças, aquelas encenações de teatro tão complicadas, onde os personagens eram tão contraditórios, que no final da peça aparecia uma figura que era chamado o Deus Ex Machina, ou seja, uma força que entra para resolver as coisas de uma maneira inexplicável. Nós temos que substituir nas nossas mentes, ouvintes, essa crença de que há um Deus que visa melhorar a vida econômica de uma pessoa, de um Deus que fica curando uns e deixando outros doentes, que salva um passageiro de um avião que não embarca e deixa o avião cair com 200, 300 pessoas ali na frente. Ou, ouvintes, um Deus que ficaria ouvindo pedidos individuais por coisas materiais, por mesquinharias as mais diversas que a mente humana pode produzir aos borbotões. Enquanto o ser humano estiver preso nessa ideia, ouvintes, ele não poderá evoluir para a verdadeira compreensão de que o universo é, ouvintes, uma multiplicidade de consciências, um governo sagrado, uma hierarquia, que nós já explicamos aqui tantas vezes, essa palavra que tem o hieros sagrados e arcos, que é governo, onde a nossa humanidade tem um lugar, ouvintes, onde Os anjos têm uma posição, os arcanjos têm uma posição ativa. Todos estão ativos, ouvintes, no nosso nível humano, acima de nós e abaixo de nós. Todos são partes de hierarquias criadoras. E ao invés, ouvintes, de pensarmos em Deus como alguém que está nos salvando ou nos castigando, ou atendendo, ouvintes, a um pedido ínfimo da nossa personalidade, nós deveríamos entender Deus como a grande fonte do amor, da unidade, do sentido de fraternidade, como bem o descreveu Jesus, dizendo que Deus é amor, ou o descrevendo como luz, como disse o Senhor Buda, e assim, ouvintes, partirmos para uma visão consciente da nossa evolução. E completando aqui, ouvintes, a leitura, nos diz aqui Blavatsky: a ideia de Deus que o homem tem é a luz deslumbrante que ele vê refletida no espelho côncavo da sua própria alma. E verdadeiramente esta imagem não é realmente a de Deus, mas apenas seu reflexo. Sua glória está ali, porém o que o homem vê é a luz do seu próprio espírito, e é tudo o que pode ver. Quanto mais límpido o espelho, tanto mais resplandecente será a imagem divina. Porém, o mundo exterior não logra percebê-lo nesse mesmo momento. Para o místico, né, o yogi em êxtase, para o profeta iluminado, o espírito brilha como o sol do meio-dia. Para a vítima da atração terrena, o resplendor desapareceu pelo simples fato de que o espelho está empanado pelo grosseiro alento da matéria. Tais homens renegam seu Deus e gostariam de suprimir de um só golpe a alma da humanidade. Aqui, ouvintes, nessas palavras, existe uma infinita sabedoria. Porque o ser humano, na busca de conhecer os limites do universo, tenta, ouvintes, compreender a Deus transcendente, a Deus que emana no universo. E Blavatsky nos falam também que o grande espírito consciente, que é todo o universo, na verdade não é um indivíduo, não é uma pessoa, mas sim é a consciência que faz as coisas evoluírem e faz o universo se manifestar ciclicamente. Mas essa consciência absoluta, ouvintes, nós não podemos concebê-la, não podemos entrar em sintonia com ela, porque se o absoluto pudesse se relacionar com o finito, essas coisas se anulariam. Então, o que nós podemos perceber, ouvintes, é o que dessa magnificência que é o universo, ouvintes, o que desse universo se reflete dentro de nós. Se há uma chispa divina em cada ser humano, se há uma espiritualidade, ouvintes, que é o verdadeiro motivo pelo que existem religiões, porque existem filosofias, porque existe ciência, porque o ser humano sabe, ouvintes, que existem coisas transcendentais, mas nós nunca, ouvintes, vamos nos encontrar face a face com um único ser que represente essa transcendência de Deus. Mas como disse aqui Blavatsky, o que nós podemos compreender dessa divindade imensa, transcendental, é o que dela se reflete no espelho côncavo da nossa alma. Então, ouvintes, apesar da luz da nossa galáxia ser gigantesca, apesar do brilho do Sol ser descomunal, toda essa luz, ouvintes, pode passar por uma fresta tão pequena quanto o orifício de uma agulha. Todos nós já vimos esse fenômeno acontecer. Quando no telhado de uma casa, de uma garagem, ouvintes, nós podemos ter visto um pequeno furo nesse telhado, ouvintes, por onde passou um raio do sol, ali, ouvintes, ele se transformou numa coisa pequena, mas que ao mesmo tempo tem toda a grandiosidade, o calor e o resplendor do universo, do sol, estão nesse pequeno orifício por onde passa um raio de sol. E em cada um de nós, ouvintes, está exatamente esse raio divino, essa chispa que brilha minúscula, mas que tem, ouvintes, na sua semelhança com a divindade global, eterna e imortal, ouvintes, está refletida em nós. E o que impede, ouvintes, que nós sintamos ou não essa divindade, como disse Blavatsky, é o que oblitera essa lente, esse espelho côncavo, que são, ouvintes, as fagulhas que flutuam no ar, muitas vezes observando a luz do sol em contraluz. Nós podemos ver quantas partículas estão flutuando na atmosfera, no ar que nós respiramos, e, ouvintes, essas partículas vão se depositando em todas as coisas. Quando nós passamos o dedo, às vezes, em um quarto, em um móvel que não foi limpo durante alguns dias, nós sentimos que é a poeira que se depositou. E, ouvintes, sobre a lente da nossa alma, durante milhões e milhões de anos, pode estar se depositando esta poeira do universo, que é material, e é ela que está impedindo, ouvintes, que nós enxerguemos e percebamos a imanência de Deus em cada um de nós. Deus imanente pulsa, ouvintes, em cada ser. É só naqueles momentos, ouvintes, de inegoísmo, naqueles momentos de auto-entrega, quando uma mãe alimenta o seu filho, quando um pai, né, que busca o sustento da sua família, não pensando em si mesmo, mas nos seus entes queridos, ou quando nós estamos com os nossos amigos, com as pessoas que nós mais gostamos, que nós, ouvintes, sentimos um sentimento tão profundo de unidade com essas pessoas, que ali desaparece por alguns instantes o nosso eu, o tempo parece desaparecer também, ouvintes, e aqueles que são místicos, que são pessoas que se dedicam à espiritualidade, vivem momentos de êxtase, quando a meditação, ouvintes, o silêncio da meditação, da concentração, leva a pessoa a perceber exatamente o reflexo do espírito que há na nossa alma, no nosso ser interno. Então, ouvintes, é isso que nós temos que fixar na nossa consciência, que a infinitude do universo se reflete naquilo que está em nós e em cada ser humano, em todos os seres da existência também essa luz está brilhando. E se nós reconhecermos o nosso semelhante como possuindo, ouvintes, também essa chispa divina, se nós sentirmos essa unidade, nós estaremos justamente compreendendo o que disse Jesus quando ele mencionou: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como eu vos amei, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque, ouvintes, como o Evangelho de João nos diz, Deus é amor. Ele não disse Deus é uma pessoa, Deus é uma nuvem branca que solta trovões e relâmpagos. Deus é amor, e quando nós sentimos a unidade da vida, nós estamos compreendendo, ouvintes, o que é real para nós nisso. E o que é importante, ouvintes, é que nós compreendamos que nós temos que nos tornar seres conscientes nesse universo, sabendo dessa unidade da vida, nós passarmos de uma visão negativa, de ficarmos esperando que Deus nos dê as coisas de presente, porque nós estamos pedindo, porque em verdade, ouvintes, não existe essa coisa de Deus dar uma coisa para um e tirar do outro. O universo, ouvintes, é uma meritocracia. Nós somos o que nós merecemos. O que nós semeamos, nós colhemos. O que nós vivemos hoje, ouvintes, é o que nós plantamos lá no passado. Um passado que nós não lembramos mais, onde nós podemos ter feito coisas boas, onde nós podemos ter feito coisas negativas, mas o fato é o que nós somos hoje, ouvintes, é fruto da nossa semeadura no passado. E seremos, ouvintes, no futuro, fruto da nossa semeadura atual. Tudo aquilo que nós estamos desejando hoje e que nós não estamos conseguindo, ouvintes, mas que nós queremos com muita vontade, o universo, ouvintes, vai trazer isso para nós. E todos os atos, todas as palavras, todos os sentimentos que nós emitimos vão, ouvintes, traçar o panorama, vão traçar a paisagem, ouvintes, da nossa próxima vida, da nossa próxima encarnação e dessa também. Porque existe um karma imediato e existe um karma futuro, um karma que vai amadurecer, ouvintes. Por isso que lá na frente, nesse estudo, nós vamos abordar a lei do karma, a lei da reencarnação, a lei da peregrinação obrigatória que nós estamos fazendo, ouvintes, nesse universo, que são os preceitos áureos, né, do proêmio da doutrina secreta. Mas, ouvintes, no nosso segundo bloco do programa de hoje, vamos ainda abordar outros princípios sobre a divindade que são abordados aqui por Blavatsky nos seus livros A Doutrina Secreta, A Ise Sem Véu, A Chave para a Teosofia, também de uma forma mais poética, mais mística, em A Voz do Silêncio, que nós também abordamos. E recomendamos sempre a leitura por vocês, ouvintes, desses livros, que são best-sellers, ouvintes, há mais de um século, desde que eles foram lançados pela primeira vez, há best-sellers que são livros que se notabilizam pela grande tiragem, pela grande vendagem. Mas o que também pode caracterizar um best-seller, ouvintes, é também o tempo que esses livros continuam atuais e continuam a ser reeditados, traduzidos e estudados. E os livros de Blavatsky estão justamente nessa categoria. Mas vamos ao nosso intervalinho, ouvintes, aquele famoso convite da Levir. Precisamos do apoio de vocês para continuar aqui as nossas atividades. Vamos ao intervalo e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma.

Mas retornando aqui aos temas do livro A Doutrina Teosófica, continuamos ouvindo aqui as palavras de Blavatsky sobre Deus, sobre a divindade, e comentando sobre isso, ouvintes. Nos continua a dizer aqui Blavatsky: esta doutrina de que Deus é a inteligência universal difundida em todas as coisas se encontra no fundo de todas as antigas filosofias. Os princípios do budismo, que nunca podem ser compreendidos mais claramente do que ao estudar a filosofia pitagórica, que é seu fiel reflexo, derivam desta fonte, da mesma forma que a religião bramânica e também o cristianismo primitivo. O processo purificador das transmigrações, ou seja, das reencarnações, da metempsicose, ou seja, do ressurgimento da alma sobre a Terra, por mais que posteriormente tenha sido antropomorfizada, né, pelas religiões, né, sido praticamente desfigurada, né, de uma forma a mais grosseira, deve ser considerada unicamente como uma doutrina suplementar, desfigurada pelos sofismas teológicos com o objetivo de subjugar firmemente aos fiéis, os fiéis através de uma superstição popular. Nem Gautama, Buda, nem Pitágoras jamais pretenderam ensinar literalmente esta alegoria puramente metafísica. Uma explicação esotérica pode ser encontrada no mistério do Kombum e tem relação com as peregrinações espirituais da alma humana. Não é na letra morta da literatura sagrada do budismo onde os eruditos podem esperar encontrar a verdadeira solução destas sutilezas metafísicas. Estas últimas reduzem o poder do pensamento pela inconcebível profundidade de seu sentido, e o investigador nunca estará mais distante da verdade que ao acreditar na proximidade da descoberta. O conhecimento de cada uma das doutrinas do assombroso sistema budista pode ser obtido unicamente pelo método pitagórico ou platônico, ou seja, descendo do universal ao particular. A chave disto se encontra nos refinados e místicos princípios do influxo espiritual da vida divina. E, abrindo aspas, Blavatsky cita: todo aquele que desconhecer minha lei, disse o Buda, e morrer em tal estado, deve voltar à Terra até que se converta num perfeito samano. Para alcançar este objetivo, deve destruir dentro de si a trindade de Maya, ou seja, da ilusão. Deve extinguir suas paixões, unir-se e identificar-se com a lei, ou seja, os ensinamentos da doutrina secreta, e compreender a religião da aniquilação, ou seja, aquilo que os budistas chamam de anatta, ou seja, a ilusão, ouvintes, da nossa existência separada de todas as coisas, que é ponto realmente de controvérsia entre os estudiosos do budismo, né? Budismo, ouvintes, que existe sem necessitar do conceito da existência de Deus, né? Muitas pessoas até se afinizam, né, têm simpatia pelo budismo justamente por ele não estar fixado nessa ideia, muitas vezes pueril, né, infantil, de que há um Deus controlando cada probleminha, cada coisa que está acontecendo no universo, ouvintes, quando claramente há a lei de ação e reação e que as coisas estão acontecendo conforme os agentes conscientes estão pressionando para lá ou para cá as coisas do mundo. Então, muitas vezes acontece alguma coisa na vida da pessoa, quando é uma coisa boa, né? Ou quando a pessoa se salva de alguma coisa ruim, ela diz, ah, graças a Deus, né? Mas quando acontece uma coisa ruim, né? Ninguém chega na frente de um acidente de carro e diz assim, esses carros se colidiram graças a Deus. Ninguém fala isso, ninguém identifica as coisas do universo que nós julgamos como negativas com a divindade. Porque realmente, ouvintes, como diria outro filósofo, Deus está inocente nisso. Então, ouvintes, ao evoluir para uma visão mais consciente, como nós dissemos no primeiro bloco, ouvintes, a meritocracia universal, ou seja, de que nós estamos, ouvintes, onde nós merecemos estar. Nós temos saúde ou doença, beleza ou feiura, facilidade ou dificuldade, de acordo com que nós, enquanto agentes conscientes, plantamos e estamos colhendo. Ou que outras pessoas também podem, ouvintes, como o karma não é apenas individual. Ou seja, ao nascer num país, numa comunidade, numa cidade, numa etnia, nós estamos sujeitos ao karma coletivo que também pesa sobre cada um de nós. E, ouvintes, quando Blavatsky comenta acerca desse princípio tão elevado, ouvintes, o princípio de anatta, que é algo que é traduzido pelos ocidentais como a aniquilação, na verdade, ouvintes, não é aniquilação no sentido que nós compreendemos as coisas, pois nada mais é, ouvintes, esse princípio de aniquilação, comparando, por exemplo, com a nossa tradição ocidental, quando São Francisco diz, né, ou pelo menos colocaram na boca dele, né, ao dizer que a prece é dele, a prece de São Francisco, que é morrendo que se nasce, ouvintes, para a vida eterna. Então, a aniquilação, ouvintes, que o budismo nos coloca, é a saída desse estado de ilusão que nós temos, da separatividade entre as coisas, que nós somos um e que as outras pessoas são outras diversas. Isso, ouvintes, é uma falta de percepção nossa, é uma falta realmente de iluminação, porque quanto mais a pessoa progride no caminho espiritual, ouvintes, tanto mais conectada às outras pessoas a pessoa se sente, ao ponto do amor do indivíduo transbordar em compaixão, transbordar em percepção, como, por exemplo, acontecia com o grande yogi Ramakrishna, quando ele, caminhando pelas miseráveis ruas, né, da Índia, e naqueles tempos antigos a situação era bem pior, porque havia até a escravidão, a submissão das castas inferiores, e quando ele via uma pessoa ser chicoteada, receber as chibatadas nos seus braços, nas suas pernas, nas costas, a sua compaixão era tanta que essas feridas se reproduziam no seu próprio corpo. E de certa forma, ouvintes, quando nós vemos uma pessoa ser golpeada, quando nós vemos alguém sofrer, de certa forma isso se reproduz em nós. É porque muitas vezes nós ficamos insensíveis ao sofrimento alheio que nós não percebemos que o outro ouvintes, na verdade, somos nós mesmos. Se nós trabalharmos pelos outros ouvintes, nós estamos trabalhando pelo nosso próprio eu. E realmente está na profunda ilusão aquele que acha que vai progredir sozinho, que vai progredir acumulando, que vai progredir, ouvintes, ajuntando coisas, conhecimentos, saber, poder, e vai ficar lá no topo do mundo, num castelo isolado, como se fosse aquela princesa dos contos de fadas, quando, ouvintes, a única forma de evoluir espiritualmente é justamente pelo contrário de tudo isso. É dividindo, ouvintes, ao invés de retendo, né? Ao invés de somar e subtrair, nós temos que multiplicar os nossos poderes e dividi-los com aqueles que estão ao nosso redor. É esse o verdadeiro sentido daquele milagre que teria feito Jesus quando ele multiplicou aqueles poucos pães e peixes para que alimentasse uma multidão. E nós temos que perceber o simbolismo, ouvintes, desses elementos, porque o pão, ouvintes, e os peixes que Jesus, multiplicou não são pães e peixes factuais, ouvintes, não são elementos materiais, mas sim são elementos espirituais, né, que estão simbolizados nessa verdadeira passagem da vida de Jesus, que visava, ouvintes, simbolizar para aqueles que leem as Sagradas Escrituras, que para aquele que é um homem santo, tudo é santo, e para aquele que é verdadeiramente espiritual, tudo é possível de multiplicar, e a verdadeira abundância, amigos e amigas, não é material. E é muito lamentável que muitas e muitas igrejas, denominações cristãs e outras entidades que existem por aí, que não precisamos nem citar o nome, focalizam a sua consciência, ouvintes, sobre a existência material, fazendo as pessoas imaginarem de que para serem abençoadas, para estarem no caminho de Deus, que elas teriam que ganhar mais dinheiro, que elas teriam que ter mais coisas, mais apartamentos, mais carros, mais joias, para elas poderem dar mais dízimo na igreja e coisas assim, ouvintes, quando jamais, ouvintes, da boca de nenhum verdadeiro sábio, jamais se ouviu uma coisa dessa, essa assim chamada teologia da prosperidade, né? Como se, ouvintes, objetos que o indivíduo não vai poder reter no seu ser, porque são coisas passageiras, são coisas impermanentes. Nem eu, nem você, nem qualquer um que está ao redor de nós, ouvintes, com muita sorte, uma ou outra criancinha vai estar aqui nesse planeta daqui há 100 anos. Essas paredes que estão ao nosso redor provavelmente irão desmoronar ou serão derrubadas para serem construídos outros prédios, e nenhum dos nossos carros, ouvintes, dos nossos veículos vão resistir à ferrugem, serão desmontados, serão enterrados ou serão derretidos para se fazerem outras peças, outras coisas, se forem reciclados. O verdadeiro tesouro, ouvintes, que nós vamos reter na vida eterna são as nossas percepções, são aqueles gestos sublimes e superiores de verdadeira espiritualidade, que se manifestam em gestos de amor, de caridade, de compaixão, de inegoísmo, de compreensão, de apreensão do que é belo, do que é bom, do que é, ouvintes, harmônico com a natureza e com os nossos semelhantes. É para isso, ouvintes, que a alma envia periodicamente a matéria, a sua representante, que é a nossa personalidade. Nós somos atores e atrizes no palco da vida. Estamos aqui representando um papel numa tragédia, ou numa comédia, ou numa novela, ou num filme, não importa, ouvintes, o que importa é que quem está escrevendo essa peça, é o verdadeiro script, é a nossa alma, ouvintes. E depois que as cortinas baixarem, que o espetáculo tiver terminado, os holofotes tiverem sido apagados, o que vai sobrar, ouvintes, é aquele divino escritor, a divina testemunha que está dentro de nós mesmos. E quando, ouvintes, a Jesus foi perguntado, né, se deveria ser pago um imposto, né, se deveria ser dado dinheiro para pagar aqueles pesados tributos que eram impostos ao povo da sua época, se isso seria justo, Jesus, observando aquelas moedas, bem o disse ao ver ali, né, a égide, a face do imperador, ele disse: a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, ouvintes, se nós não soubermos separar uma coisa da outra, jamais nós vamos nos encontrar nesse mundo. Porque imaginar, ouvintes, que a moeda de César poderá significar, ouvintes, abundância espiritual, pode significar sim abundância material, nunca espiritual. Porque em outras passagens bíblicas, ouvintes, como a de Nicodemos, né, aquele homem rico, judeu, de posse, se aproximou de Jesus e pediu a ele, né, ao Cristo, queria segui-lo. E Jesus disse: cumpre as leis, né, que você estará se aproximando do caminho. E ele disse: mas eu já cumpro os mandamentos da lei, que no judaísmo não são poucos, ouvintes, são mais de 600 princípios que devem ser observados pelos judeus. E aí Jesus virou para ele e disse: se é assim, então vende tudo o que tens e dá aos pobres e me segue. E aí dizem, né, ou está lavrado na Sagrada Escritura Cristã, que Nicodemos ficou muito triste porque ele era um homem muito rico. E por ser rico, estava apegado. E por ser apegado, ouvinte, estava agrilhoado à matéria, estava preocupado com os seus negócios, com as suas posses, seus animais, seus funcionários, seus tributos. E é assim, ouvintes, que o ser humano, quando está preocupado apenas em sobreviver, ele está verdadeiramente como aquele personagem mitológico que é agrilhoado num rochedo e fica ali, ouvinte, sendo fisgado no seu fígado por uma águia cruel e terrível. Pois aquele, ouvinte, que se prende pelas coisas do mundo, por ela será encarcerado. Quando a verdadeira liberdade, quando o verdadeiro tesouro do ser humano, que está lá onde as traças não corroem, a ferrugem não come, ouvintes, nem os ladrões podem nos subtrair, é no âmbito da nossa alma. Então, ouvintes, o que nós realmente temos que fazer é pôr em prática aquela visão que Blavatsky colocou. Se nós sabemos que a poeira se acumula sobre o espelho côncavo da nossa alma, que é a nossa psique, a nossa mente, a voz do silêncio também fala isso, ouvintes, com palavras talvez mais poéticas, nós deveríamos estar preocupados em limpar esse espelho, porque, ouvintes, a mente tem essa função. Ela é um foco, ouvintes, de percepção, de sentimento, de compreensão, tanto do que é superior quanto é do inferior. A mente é uma refletora, e refletor não quer dizer que ela cria nenhuma coisa nem outra, ela simplesmente reflete as imagens. E no simbolismo bíblico, a figura da mulher, que é a que representa a nossa alma, nos escritos do Velho Testamento nós vemos aquelas mulheres que se identificavam com a matéria. E isso, ouvintes, representa a nossa alma olhando para baixo, refletindo as coisas materiais. O homem e a mulher espiritualizado vira o espelho refletor, transforma o microscópio, na verdade, num telescópio, volta para as estrelas, para as luzes cósmicas que não estão lá longe, mas estão aqui dentro de nós, ouvintes, e abre espaço na sua vida para as coisas divinas, para a meditação, para a oração, e escapa, ouvintes, daquela visão, como nós dissemos, pueril, infantil, e imaginando que algum elemento externo, aquele Deus ex machina, vai poder, ouvintes, ajudar a pessoa e trazer coisas fantásticas, vai trazer bens, vai trazer emprego, vai trazer satisfação, vai trazer casamentos, vai trazer viagens e coisas que o tal, se nós quisermos essas coisas, ouvintes, nós temos que conquistar com a nossa competência. E mesmo que nós peçamos isso para o nosso eu interno, na verdade só vai acontecer, ouvintes, aquilo que está possível no nosso karma. E se nós quisermos realmente uma coisa, em vidas futuras ou no futuro próximo, o universo nos trará, porque nós temos, ouvintes, dentro de nós a mesma força criativa do universo. O poder do verbo está conosco. E, ouvintes, eram essas as considerações que nós queríamos fazer hoje com vocês, dentro dessas ideias teosóficas de Helena Blavatsky. Amanhã vamos continuar falando aqui dos deuses, dos corpos celestes, também refutando aquelas ideias, né, errôneas que achavam que os antigos eram, por assim dizer, adoradores dos corpos celestes e tudo mais, quando na verdade eles percebiam as forças do universo por trás dos fenômenos. E, ouvintes, é uma satisfação estar aqui, sempre pontuando, comentando, salientando esses pontos espirituais com vocês. E vamos encerrar esse programa de hoje, convidando os nossos irmãos, nossas irmãs, amigos e amigas ouvintes, para meditarmos juntos sobre as palavras do mantra do nosso ser interno, trazidas por esse grande discípulo, que hoje já praticamente é um mestre de sabedoria, que foi Geoffrey Hodgson, esse grande Arhat da Fraternidade Branca, que compilou essas palavras que nós repetimos aqui com vocês, e espero que façam muito sentido dentro da alma de cada um. Vamos, ouvintes, sintonizar a nossa chispa divina nos nossos corações e procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Com a bênção do Mestre, do Amor e da Sabedoria, ouvintes do Divino Cristo, envio para vocês as minhas melhores vibrações, amigos e amigas, sempre desejoso, esperançoso, de que a luz esotérica desperte e domine as vidas de todos vocês, amigos e amigas. É só por isso que existe esse programa e nós estamos sempre por aqui trazendo ideias que revelam esse lado interno, esse lado oculto, esotérico do ser humano. Ficamos por aqui, mas deixando a musicalidade, a interatividade da Rádio Esotérica FM com 5 canais de músicas, a música New Age, a World Music, a Ambient Music, canais de música clássica, de música popular brasileira, de canto gregoriano e de mantras à disposição de vocês, ouvintes, 24 horas por dia, à exceção desta hora do nosso dia, das 9 e pouco até as 10 e pouco da noite. Nós estamos aqui meditando e estudando com vocês. E a todos desejo um ótimo final de noite, bom repouso, e de Osmar de Carvalho segue o virtual, ouvintes, mas é um forte, é um caloroso, um fraternal abraço para todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica, estudando com vocês os temas do livro A Doutrina Teosófica. Até lá, amigos e amigas ouvintes.